Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM, Paulo Freire, e também no streaming da internet. A esclerose múltipla é uma doença neurológica que afeta aproximadamente 40 mil brasileiros, em especial jovens adultos. O mês de agosto é considerado o mês de conscientização da esclerose múltipla, quando a campanha do Agosto Laranja trabalha para conectar os pacientes com as organizações não governamentais que formam redes de apoio. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre a esclerose múltipla. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre esclerose múltipla, vamos conversar com o mestre em neurologia da UFPE e membro da Academia Brasileira de Neurologia, Igor de Oliveira. Igor, seja muito bem-vindo à bancada do Saúde é o Tema. Oi, bom dia, pessoal. Queria agradecer antes a todo mundo pelo convite e cumprimentar aí meu colega também, Cleiton, Davi, e agradecer a oportunidade. Acho que a gente tem uma conversa bem legal e produtiva hoje. E convidamos também para a conversa o mestre em Biologia Aplicada à Saúde da UFPE e coordenador do Ambulatório de Neuroimunologia da UPE, Cleiton. Cleiton, também seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Agradeço pelo convite. Agradeço a Igor, né, também por ser um papo legal. Um grande colega especialista aí. Estamos à disposição para tirar as dúvidas que houverem. Com certeza. E também estamos contando com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Davi Alexandre, que ele vai interagir com o convidado junto comigo hoje. Olá, Davi, seja também muito bem-vindo. Igor, vamos começar perguntando o que é que seria, como é que a gente pode caracterizar a esclerose múltipla? Bom, pergunta boa, né? Para a gente começar... A esclerose múltipla é uma doença neurológica e a gente costuma dizer que a esclerose múltipla é uma doença autoimune. O que é que isso significa? A gente tem um sistema imunológico no corpo que nos protege de infecções, bactérias, vírus, e algumas pessoas têm uma predisposição e existem alguns fatores que fazem com que esse sistema imunológico ele comece a ver o corpo como se fosse uma coisa estranha, como se fosse uma ameaça, e aí começa a reagir contra o próprio corpo. Existem várias doenças autoimunes, acometendo diversos órgãos. A esclerose múltipla é a doença autoimune em que o corpo reage contra estruturas neurológicas, principalmente cérebro, nervos associados à parte da visão e a medula espinhal. Dr. Cleiton, quais seriam as características da doença esclerose múltipla? Uma boa pergunta também, né? As características, na verdade, a gente pode dividir, né, em características epidemiológicas, clínicas e radiológicas de forma geral, né? Então, do ponto de vista epidemiológico, né, na verdade é uma doença que ela é mais prevalente, né, nos trópicos, né, longe da linha do Equador, de forma geral, né? Então, é uma incidência um pouco maior em países europeus, né, de forma geral. Mas, assim, falando de Brasil agora, a gente tem uma incidência relativamente considerável pela nossa miscigenação, né, enfim, nesse sentido. É um pouco mais prevalente em mulheres do que em homens, né? Como a maioria das doenças autoimunes, de forma geral, geralmente é uma condição que afeta a população jovem, né? Então, é uma causa importante de incapacidade em população jovem economicamente ativa, né? Nesse sentido. E isso é o que a gente começa a falar do ponto de vista epidemiológico, que é importante. Da parte clínica, né? Como o Igor falou bem, é uma doença autoimune neurológica e o agravo clínico, a forma como vai se apresentar a característica clínica depende de onde o ataque autoimune, de forma geral, de onde o processo aconteceu. Então, se de repente eu tenho uma lesão que acontece no nervo óptico, o paciente vai ter uma dificuldade de enxergar, né, uma baixa de acuidade visual. Se de repente o ataque acontece em uma região que controla o equilíbrio, né, que é uma região do cérebro chamada cerebelo, e aí o paciente pode ter incoordenação de movimento, né? Então, que a gente chama de termo de ataxia. Então, dificuldade de controle urinário, se de repente eu tenho uma lesão que afeta a medula. Então, a sintomatologia é muito rica de acordo do local que acontece o ataque em si. Né? Radiologicamente falando, a gente vai ter algumas características clínicas de um exame bem importante nesse sentido, que ajuda no nosso segmento a ressonância. Então, por algumas características específicas, a gente consegue determinar que é um paciente que tem uma lesão característica e consegue estratificar o paciente que tem uma lesão característica, que tem um achado clínico associado, e ajuda também a afastar outras condições que imitam esclerose múltipla. E, Igor, quais seriam os sintomas da esclerose múltipla? Joia. E aí, essa questão do a gente entender que é uma doença que afeta o cérebro, o nervo associado à visão e à medula, faz com que a gente entenda os sintomas que possam vir, mas a gente já consegue compreender que não existe um quadro muito uniforme. Os sintomas eles podem ser muito variados. A gente tem quadros que são bem característicos, que quando a gente encontra um paciente tendo um sintoma dessa forma, a gente tem que pensar na esclerose múltipla. E mais do que isso é entender o paciente em si, como o Cleiton bem falou, né? Então, pacientes jovens, predomínio sexo feminino. E o que a gente mais encontra na prática de sintomas são inflamações que afetam o nervo óptico, que é o nervo relacionado à visão. Então, esse nervo, quando está inflamado, a pessoa tem dificuldade para enxergar, geralmente tem uma sensação de que tem uma mancha no meio da visão, isso vem com dor também, essa inflamação do nervo causa dor, e é um quadro que ele se arrasta ali ao longo de alguns dias. Então, um desconforto na visão, principalmente quando movimenta os olhos, uma mancha ali no meio da vista. E esse é um dos principais sintomas, é um quadro que a gente chama de neurite óptica, que é a inflamação, né, do nervo óptico. Além disso, quadros de visão dupla também são característicos, e quadros que afetam a parte da sensibilidade, então quadros de dormência, formigamentos, principalmente quando eles atingem partes específicas do corpo, tá? Então, por exemplo, um formigamento que pega braço ou uma perna, um formigamento que pega as duas pernas, dificuldade para andar também, alteração da parte motora, seja por fraqueza, seja por desequilíbrio, e também os quadros de alteração de controle urinário e controle intestinal, porque essa parte de controlar a urina, controlar o intestino, isso envolve também alguns sistemas que passam pela medula. Então, a inflamação na medula, que acontece na esclerose múltipla, pode levar não só a alteração de sensibilidade, formigamentos, fraqueza na perna, mas também a quadros de alterações urinárias. Então, a pessoa que começa a ter dificuldade para segurar a urina, uma vontade muito rápida de ir no banheiro, ou então uma dificuldade para esvaziar a bexiga também. Então, basicamente, a gente conseguiria colocar esses sintomas principais: dificuldade visual, seja por baixo da visão ou por visão dupla, alterações de sensibilidade, formigamentos e dormências, alterações de força, fraqueza principalmente, desequilíbrio e alterações de controle urinário. Então, dá para ver que é um quadro bem amplo, né? Obviamente, um paciente pode iniciar o quadro com sintoma visual, outro paciente pode iniciar o quadro com um sintoma motor, e aí a grande questão é a gente identificar num paciente que apresenta quadros, sintomas tão distintos que às vezes não são enxergados como de uma doença só, podem ser um quadro que sinaliza esclerose múltipla. A gente pode ter sintoma visual, depois de um tempo pode ter uma dificuldade para andar, depois de um tempo pode ter uma incontinência urinária, tá? Então, essa é uma característica da doença. Cleiton, Igor falou um pouquinho sobre a doença autoimune, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que seria uma doença autoimune, né? Significa que o sistema imunológico da pessoa, ou do paciente, ele está desequilibrado, como é que funciona? Boa pergunta também. Tem até pesquisadores que falam que defendem a hipótese que a gente deveria modificar o nome, né? Em vez de falar sistema imune, né, deveria falar sistema de reconhecimento. Na verdade, o que acontece é que não se sabe bem o motivo, é algo que está sendo pesquisado, né, pela ciência de forma geral. Não existe uma falha no sistema de reconhecimento, como o Igor falou bem, né, o nosso sistema imune ataca um vírus, algo externo, uma bactéria, algo nesse sentido, para que a gente não tenha infecção, ou tenha ela de forma branda. Por algum motivo, por uma falha no que a gente chama de mecanismo de tolerância imunológica, acaba que desenvolvendo clones de células autorreativas. O que é isso? Clones de células que atacam a proteína, né, a membrana, que a gente chama de mielina, né, do neurônio, de forma geral. Né? Por isso que um outro termo que se encontra, né, além de esclerose múltipla, está dentro das doenças chamadas desmielinizantes, ou seja, é uma doença autoimune por falha no sistema de reconhecimento, né, de defesa, né, que acaba atacando o self, o eu, que não deveria, e ataca a mielina do nervo, por isso que é desmielinizante. Né? Então, assim, ela entra no rol de doenças autoimunes. Né? Então, aí já tem uma implicação prática, né? É esperado que os pacientes que desenvolvam essa condição se utilizem de medicações para tentar deixar o sistema imune um pouquinho mais quietinho, de forma geral, falando de forma bem simples. Ou seja, deixar um paciente em estado de imunossupressão ou imunomodulação, a depender do tipo de medicação que a gente for fazer, nesse sentido, que é a forma de agir na fisiopatologia da doença e evitar que os agravos, né, promovidos pela doença ataquem o meu nervo de forma geral. Igor, como é que a esclerose múltipla se desenvolve? Você falou um pouco dos sintomas, né, como ela começa a se manifestar, mas como é que ela se desenvolve? Joia. Hoje a gente, na verdade, classicamente a esclerose múltipla era diagnosticada com base em sintomas. Então a pessoa tinha que ter um sintoma para a gente poder dizer que a pessoa tinha esclerose múltipla. Só que ao longo do tempo, a pesquisa, né, os estudos, eles vêm mostrando que o paciente começa a ter lesões, começa a ter o desenvolvimento da doença muito tempo antes de ter o primeiro sintoma. Tá? E isso começou a ser evidenciado quando as pessoas faziam, às vezes, ressonância, exames neurológicos por outros motivos, e aí quando viam o resultado, encontravam alterações que eram compatíveis com esclerose múltipla. Mas aí quando eu conversava com o paciente, não existia nenhum sintoma compatível, a pessoa tinha feito o exame por qualquer outro motivo, e aí foi se entendendo que, olha, tem algumas pessoas que têm alterações no cérebro que parecem esclerose múltipla, mas não têm sintomas ainda. E ao longo desse caminho, percebe-se, hoje se enxerga que a esclerose múltipla, ela começa realmente muito tempo antes da pessoa ter o primeiro sintoma, e isso pode ser pela pessoa ter uma predisposição genética, não que, é uma doença, que seja uma doença genética, tá? Mas a pessoa tem uma predisposição para que o sistema imunológico funcione de maneira diferente. Ao longo do tempo, a pessoa pode se expor a alguns fatores de risco, que a gente pode comentar um pouco depois, e essa inflamação no cérebro, essa inflamação da medula, ela pode começar de maneira sutil, a ponto de não causar um sintoma neurológico específico, como a gente comentou. Mas, anos antes do primeiro sintoma, os pacientes com esclerose múltipla têm uma procura maior de serviço de saúde por sintomas pouco específicos, principalmente fadiga, às vezes alguns quadros virais, infecções virais inespecíficas, e aí até o dia que a pessoa tem o primeiro quadro, né, a primeira manifestação clínica, geralmente se passam anos. Então, a doença vai se desenvolvendo dessa forma. E aí, quando a pessoa tem o primeiro sintoma, esse primeiro sintoma, geralmente, ele resulta de uma inflamação mais aguda, que a gente chama, tá? E é o que popularmente se conhece como surto clínico da doença. A gente costuma falar que é o quadro de exacerbação, né? A pessoa tem o primeiro sintoma ali. Esse sintoma, ele dura algum tempo, varia, geralmente, alguns dias, algumas semanas. E ele pode melhorar sozinho, sem tratamento. A pessoa pode melhorar esses sintomas e depois passar um longo período de tempo até ter um novo sintoma específico. E esse é um grande perigo, porque a doença, ela não silencia nesse período. Ela continua lá, ela só não está dando ainda uma nova manifestação clínica. E a gente chama esse desenho da doença de um curso recorrente e remitente, porque a doença tem o primeiro quadro, o primeiro sintoma, melhora com ou sem tratamento inicial, ou seja, ela remite, mas depois de um tempo ela vai recorrer, tá? Essa é a forma que a doença se desenha, se desenvolve. Mas a gente precisa ficar muito atento a isso, porque o sintoma clínico é da inflamação aguda. Mas enquanto a pessoa não tem sintoma, a inflamação ainda persiste ali no cérebro, a gente continua tendo lesões que vão se acumulando, e se a pessoa não inicia o tratamento de maneira efetiva, essas lesões lá na frente, a longo prazo, podem resultar em sintomas que são mais progressivos. Tá? Essa seria mais ou menos a forma como a doença se desenha. Perguntei que a gente ouviu falar muito também da esclerose lateral amiotrófica. Eu queria saber qual seria a diferença entre essa doença e a esclerose múltipla. É uma boa pergunta, até bem frequente, na verdade. Na verdade, assim, são duas doenças de caráter, assim, de etiologia diferente. Então, enquanto a esclerose múltipla é uma doença que ela é autoimune, né, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que ela é degenerativa. Então, a esclerose múltipla, de forma geral, ela acontece com esse caráter que o Igor falou, a principal forma dela, né, que é a forma remitente recorrente, e 85% dos casos acontece dessa forma, em surto, remissão. Então, o paciente tem um surto, de repente a doença entra em remissão. Um novo surto entra em remissão. Esclerose lateral amiotrófica já tem um caráter diferente, né, mas é uma instalação que ela é progressiva e ela é insidiosa, aos poucos, e tende a ser, na esclerose lateral amiotrófica, um quadro predominantemente motor, né? Então, um paciente que tem muita atrofia, né? A musculatura fica toda desgastada, fraqueza muscular. Enquanto a esclerose múltipla, você tem um quadro que pode ser um pouco mais variável, né? Então, pode ter um quadro motor, pode ter um quadro sensitivo, você pode ter um quadro de incoordenação, de desequilíbrio, ataxia. Enquanto na esclerose lateral amiotrófica, tende a ser um quadro mais motor, principalmente com atrofia, né? Existe também diferença do ponto de vista de medicação, né? Então, quanto à esclerose múltipla, as medicações evoluíram muito, na verdade. A gente tem várias medicações com controle bem efetivo da doença. Infelizmente, isso não foi alcançado ainda com esclerose lateral amiotrófica e ainda não se tem algo que consiga, digamos assim, agir de forma mais efetiva na fisiopatologia da doença, como esclerose múltipla, né? Que a gente espera que um dia chegue nesse sentido. E aí, puxando também um gancho em relação ao que o Igor falou, na verdade, né? Então, a gente tende, na verdade, cada vez mais a tratar e a tentar diagnosticar até mais precoce, né? Então, antigamente, o surto clínico, a gente meio que esperava ter um segundo evento, né? Você tinha um primeiro evento, depois tinha um segundo para dar um diagnóstico de esclerose múltipla, na verdade, né? Hoje em dia, você com o primeiro surto, né, que às vezes é a forma que esse paciente chega para a gente, você consegue através de métodos paraclínicos, né, seja por um auxílio do líquor, uma coleta do exame do líquido da coluna, né, ou por ressonância, você ter um suporte clínico para não ter que esperar um segundo evento para poder dar um diagnóstico e tratar desse paciente de forma mais precoce. Mas de forma geral é isso. São doenças, apesar do nome esclerose, né, então às vezes o paciente fica até bem assustado, às vezes chega no consultório achando que é aquela doença que, por exemplo, isso foi muito em voga recentemente com aquele filme, né, um filme maravilhoso que é A Teoria de Tudo. Então, muita gente chegou no consultório, muitos pacientes perguntando, meu Deus, eu fui diagnosticado com esclerose, eu tenho a doença daquele filme, na verdade, e aí, na verdade, não, a gente também passa para orientar o paciente para educação e dizer, são entidades diferentes, apesar do mesmo nome. O nome inicial. Muito interessante. Igor, tanto você como o Cleiton tinham comentado anteriormente que essa doença afeta muito jovens adultos, principalmente o público feminino. Por quê? Existe uma razão específica disso, já que é uma doença autoimune neurológica? Essa questão do predomínio no sexo feminino não é exclusividade da esclerose múltipla. É meio que uma regra, assim, entre aspas, para doenças autoimunes no geral. Existe uma predileção da doença autoimune acontecer mais em mulheres, em pessoas do sexo feminino. Ainda não existe uma coisa muito certa, assim, da gente sabe dizer o porquê. Talvez tenha uma participação grande do efeito de hormônios sexuais femininos na questão do controle, da regulação do sistema imunológico, mas isso não é 100%, porque existem algumas doenças autoimunes que têm o contrário, que predominam, na verdade, em homens. Então, são raras, tá? Bem menos comuns do que as doenças autoimunes no geral, mas parece que essa predileção ela acontece por conta disso, tá? Esse é um aspecto que a gente vê nas doenças autoimunes no geral. Doutor Cleiton, Igor falou um pouquinho sobre os tipos de esclerose múltipla, ele falou sobre um tipo específico. Existem outros tipos de esclerose múltipla? Existe algum tipo mais prevalente na população brasileira? É boa pergunta. Existe sim, né? A doença não é sempre da mesma forma. A forma mais comum, né, tanto no Brasil como no mundo de forma geral, é a forma que a gente chama de remitente recorrente. Acontece em 85% dos casos, na verdade. Então, é aquele paciente que tem um surto, a doença entra em remissão e de repente tem um segundo surto e aí fica podendo alternar períodos de surto com remissão, de forma geral. Existem também as formas que a gente chama de formas progressivas. Essas são formas de difícil tratamento, em que, na verdade, predomina muito mais degeneração do que inflamação. Não é só os remitentes recorrentes, é o contrário, é mais inflamação do que degeneração. Mas, de forma geral, as doenças, essas duas entidades, inflamação e degeneração, acontecem desde o começo. Só é que uma prepondera mais do que a outra, de forma geral. Então, nas formas progressivas, o aspecto degenerativo é muito maior, de forma geral. As incapacidades, elas progridem, mesmo com, não necessariamente com surtos presentes. Você pode ter duas formas. Você pode ter a forma que a gente chama de primariamente progressiva, que é aquele paciente que já, desde o começo da doença, o paciente já começa com aumentar, com aumento das incapacidades, de forma geral, mesmo nos períodos fora de surto, de forma geral. E existe aqueles formas chamadas secundariamente progressivas também, que é aquele paciente que um dia apresentou a forma remitente recorrente e de repente evoluiu para as formas progressivas. O fato de a gente tentar cada vez mais diagnosticar mais precoce e tratar mais precoce é justamente para evitar que os pacientes evoluam para as formas progressivas. São formas que já acontece uma atrofia do cérebro muito maior, uma degeneração muito maior, e que infelizmente a maioria das medicações não tem uma eficácia tão interessante. Então, existe até um termo que a gente chama de aproveitar a janela imunológica de oportunidade. Então, quanto mais cedo tratar, mais o paciente tem um desfecho favorável e mais eu evito esses pacientes evoluir para as formas progressivas. Igor, quais são as possíveis complicações da esclerose múltipla no decorrer da doença? Joia. A doença, ela tem essa questão, como o Cleiton bem pontuou, né? O quadro clínico inicial, ele é causado por inflamação, principalmente, tá? O sistema imunológico acha que o cérebro não é o cérebro e faz um ataque ali de inflamação. Nesse momento que a gente tem a inflamação, a gente tem o desenvolvimento de um sintoma mais agudo, né? Se a inflamação for no nervo do olho, a gente tem aquela dificuldade para enxergar. Se for inflamação na medula, a gente tem uma dificuldade para andar, uma alteração da parte urinária, enfim. Esse quadro, essa inflamação mais aguda, a gente consegue, no momento, tratar agudamente, desinflama, e aquele nervo, aquela região, na verdade, foi lesionada, ela tem a possibilidade de se recuperar. Quando a gente faz esse tratamento agudo, né, que é o tratamento do quadro clínico inicial do surto, na verdade, a gente está tratando só aquela inflamação. Mas se a gente não fizer o tratamento específico da doença, que é controlar o sistema imunológico e na raiz do problema, o que que acontece? Aquela inflamação ali, a gente meio que só tapou um buraco, né? Então, a gente deixa o corpo suscetível a ter outras inflamações, e como a gente comentou antes, existem inflamações que não causam um sintoma clínico, na forma de surto. São inflamações menores, mas elas existem. E o que que acontece? Quando a gente começa a ter inflamações no cérebro que não são controladas e tratadas, o paciente, naturalmente, todo mundo, ao decorrer da vida, vai entrar no processo de envelhecimento, e o cérebro, ele naturalmente vai reduzindo de tamanho, e conforme a gente vai, avançando na idade, a gente vai tendo uma redução de capacidade física, uma certa capacidade cognitiva, que é decorrente do envelhecimento normal. O que acontece? Quando a gente entra nesse processo de envelhecimento com o cérebro que já sofreu muitas lesões ao longo do tempo, que pode acontecer com a esclerose múltipla não tratada, a pessoa sente esse envelhecimento de maneira muito mais acelerada. Então, é uma pessoa que, aos 40 anos, 50 anos, muitas vezes tem já dificuldade para andar, precisa usar algum tipo de apoio, ou tem uma dificuldade na parte urinária, e acumula muita urina e começa a ter quadros de infecção de repetição. E é uma pessoa que pode começar a ter também quadros de alteração cognitiva, muito esquecimento, muita dificuldade de realizar as tarefas que costumavam fazer antes, porque a velocidade de processamento também diminui. Então, a principal complicação da doença, quando não é tratada, é o quadro que a gente chama de progressão. É, os sintomas eles passam a progredir lentamente. E aí, nesse caso, a gente está falando de um cérebro que sofreu lesões durante vários anos. E aí, o tratamento para isso, hoje, a gente não tem alternativas eficazes. Nossas alternativas, principalmente de maior eficácia hoje, são alternativas para controlar a inflamação, que acontece lá no começo da doença. E é o melhor dos mundos para a gente tratar, né? A gente tratar a inflamação e tratar no começo, que a gente acaba fazendo uma espécie de tratamento preventivo. A gente previne que o cérebro acumule lesões, tá? Então, hoje, a principal, talvez, complicação seja relacionada a esse acúmulo de lesões silenciosas e a gente ter uma progressão no futuro. Ele quis saber como é que é feito o diagnóstico da esclerose múltipla e quais são os profissionais envolvidos nesse diagnóstico. Boa pergunta, na verdade. Então, a esclerose múltipla, na verdade, o tratamento ele requer um time, né? Então, assim, como qualquer coisa, qualquer aspecto em saúde, se a gente age de forma muito profissional, a gente tem um êxito maior. Então, muitas vezes esse paciente ele não chega primeiro para o neurologista. Passa por outros colegas, outros especialistas, para depois chegar no neurologista. Então, é muito frequente que o paciente tenha uma dificuldade visual, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele não chega primeiro para o neurologista, chega primeiro para o oftalmo. Então, o oftalmo, conhecendo a doença em si, sabendo dela, encaminha para o neurologista. Então, às vezes, o paciente, de forma geral, ele tem equilíbrio, ele tem incoordenação, e aí, de repente, ele pode procurar um clínico, de forma geral, e o clínico suspeitar e encaminha. Logicamente, algumas vezes procura o neurologista, mas eu preciso de um time, né? Tanto do ponto de vista diagnóstico, como do ponto de vista de reabilitação, de forma geral. É tanto que existem até vários trabalhos, de forma geral, que falam do aspecto do que a gente chama de MS Unit, em inglês, do inglês, Unidade de Esclerose Múltipla. Então, unidade de esclerose múltipla em que eu consigo juntar uma série de profissionais, sejam neurologistas, clínicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, terapia ocupacional, educador físico, psicólogo. Então, tudo isso para promover um tratamento mais fidedigno, um tratamento mais consistente, de forma geral. Isso do ponto de vista de cuidado, né? Do ponto de vista de diagnóstico, né? A gente depende de uma série de etapas, né, que a gente cria. Então, primeiro, identificar, estratificar o paciente que tem uma síndrome clínica compatível, né? Então, como o Igor falou bem, alguns achados clínicos são muito mais sugestivos de esclerose múltipla do que outros. Então, por exemplo, neurite óptica, que pode cursar com dificuldade visual, é uma síndrome clínica. Não quer dizer que toda neurite óptica vai ser esclerose múltipla. Então, a gente vai ter que estratificar e ver se aquilo, de fato, preenche os critérios para tal. A gente lança a mão na história do paciente, né? Então, logicamente, é uma anamnese detalhada, né? Uma coleta de história completa, identificando todos os fatores de risco que o paciente tem, identificando se a clínica ela é compatível, né? Se tem uma história compatível com tal, um exame físico minucioso, né? Para a gente procurar agravos em determinadas áreas do meu cérebro, né? Da medula, enfim, através do corpo, exame físico. E eu lanço mão também de métodos paraclínicos. Né? Então, cada vez mais os exames complementares têm ajudado bastante na investigação. Né? Então, a gente consegue, inclusive, como o Igor falou bem, a doença começa bem antes. Então, alguns exames ajudam a identificar esse antes. Então, a ressonância é um deles, né? A ressonância é um deles. O líquor, né, é um deles. Existem alguns parâmetros que a gente dosa no líquor que são bem consistentes e que ajudam a reforçar o diagnóstico. Logicamente que esses parâmetros presentes não são exclusivos de esclerose múltipla, então eu tenho que avaliar esse parâmetro, esse dado, dentro de um contexto clínico adequado, né? Então, existe um termo técnico um pouco mais, que é chamado as bandas oleoclonais. Elas são muito presentes, muito prevalentes em pacientes com esclerose múltipla. E o mais importante, quer dizer, o tão importante quanto é identificar o paciente que tem uma síndrome típica, ou exames complementares, mas também é importante afastar condições que imitam esclerose múltipla. Então, tem muitas outras doenças neurológicas que podem mimetizar a esclerose múltipla, outras doenças autoimunes. Então, um exemplo, eu tenho uma doença reumatológica chamada lúpus eritematoso sistêmico, que ela pode ter um diagnóstico diferencial e imitar um quadro de esclerose múltipla. Então, é algo que eu tenho que também ter em mente nesse sentido. Então, seria mais ou menos esse o cerne diagnóstico que a gente faz e o que a gente estabelece para o paciente. Doutor Igor, beber ou fumar pode contribuir para o agravamento da esclerose múltipla? Joia. Essa questão do etilismo, né, e do tabagismo, o tabagismo muito mais, tá? A gente tem evidências muito mais sólidas para dizer que o tabagismo realmente ele está associado a uma piora, não só na evolução da doença, mas existem alguns estudos mostrando que o tabagismo pode aumentar também o risco da pessoa desenvolver esclerose múltipla. Mas quem tem esclerose múltipla e tem o hábito de fumar, sem dúvidas, tem um maior risco de evoluir com uma doença mais grave, uma doença com um comprometimento clínico muito maior. O etilismo não tem uma relação tão clara em relação à doença, assim como o tabagismo. Tá? Então, é uma questão que, do ponto de vista científico, a gente não tem como dizer que o etilismo ele aumenta o risco de esclerose múltipla ou que ele deixa a esclerose múltipla pior, mas a gente sempre tem que pesar isso em consulta, né? Faz parte da orientação para os pacientes. O etilismo ele pode impactar na doença de outras formas, né? A questão do hábito de beber pode levar a um comprometimento do cérebro em si, independente da esclerose múltipla, e quem tem esclerose múltipla acaba somando a dificuldade que a esclerose múltipla causa com uma lesão que o etilismo pode causar. E, além disso, o etilismo ele também pode impactar com algumas medicações, né? Aumenta risco de toxicidade no fígado, e isso pode comprometer também o uso de alguns remédios que são específicos para esclerose múltipla, mas do ponto de vista de associação com a doença, o tabagismo, sem dúvida, tem uma associação bem mais forte. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre esclerose múltipla e estamos recebendo o mestre em Neurologia da UFPE e membro da Academia Brasileira de Neurologia, Igor de Oliveira, e também estamos recebendo o mestre em Biologia Aplicada à Saúde da UFPE e coordenador do Ambulatório de Neuroimunologia da UPE, Cleiton Borges. Cleiton, voltando para a questão do diagnóstico precoce, qual é a importância desse diagnóstico precoce para o tratamento da esclerose múltipla? O diagnóstico precoce ele é bem importante justamente por esses aspectos que a gente falou a princípio, né? Então, aproveitar a janela imunológica de oportunidade vai garantir que esse paciente evite danificar cada vez mais o cérebro, como o Igor falou bem, e evitar que esse paciente evolua para formas progressivas, de forma geral. Então, até no último congresso europeu de esclerose múltipla foi discutido isso. Na verdade, a gente meio que separa, a gente acaba fazendo uma separação didática entre uma forma que é surto-remissão, remitente recorrente, uma forma que é progressiva, mas os pesquisadores defendem que é como se essa doença já fosse progressiva desde o começo. Na verdade, o que a gente faz é tratar mais precocemente possível para a gente não chegue na via final comum de degeneração maior de forma precoce. Eu sei que nem chegue nela, e se chegar nela, chegar de forma bem mais tardia, eu que eu chegue com o cérebro melhor. Mas o processo vai avançando. As doenças, então, quanto mais inflamação, em última instância, mais degeneração. Então, se eu consigo tratar isso mais precocemente, eu consigo preservar esse meu cérebro para que lá na frente ele tem uma reserva boa e esse paciente fica o mais funcional possível. Então, cada vez mais, a última atualização dos critérios que a gente utiliza, chamados critérios de McDonald's, foi de 2017. Nessa atualização de 2017, está para mudar, está para lançar uma nova, mostra que a gente não precisa ter que esperar um segundo ou um terceiro evento para dar um diagnóstico. Se você tiver um evento com característica clínica compatível e com os métodos complementares, eu posso já dar um diagnóstico precoce nesse sentido, para tratar esse doente o mais cedo possível. Doutor Igor, e quais seriam os sinais de alerta que a gente deve considerar para fazer esse diagnóstico precoce? Joia, como Cleiton tinha comentado, né, o neurologista ele acaba muitas vezes sendo uma das últimas pessoas que entram na jornada aí do paciente, porque como os sintomas eles são diversos, muitas vezes o paciente ele acaba procurando primeiro outros especialistas, outros profissionais, e existe uma grande preocupação porque não é uma doença que, apesar de não ser uma doença tão rara, não é uma doença que muitas vezes é considerada em alguns cenários. Então, essa questão do sintoma inicial, da apresentação inicial, ser geralmente avaliada por um especialista em outra área, né, que não seja neurologia, isso pode comprometer um pouco o diagnóstico. E dos grandes esforços é a gente trabalhar na questão da conscientização, não só a conscientização do paciente, a gente também tem esse esforço, trabalhar a conscientização de profissionais de saúde no geral. Durante a graduação também, a gente, mesmo que a pessoa não vá fazer neurologia em si, a gente precisa entender quais sintomas podem indicar doenças neurológicas, porque nem sempre são sintomas tão óbvios, e dentre esses sintomas incluem-se, lógico, os sintomas de esclerose múltipla. E, geralmente, a doença ela começa com sintoma visual, então é comum o paciente ir para o oftalmologista primeiro, e, na grande maioria dos casos, a avaliação oftalmológica ela é normal. Então, o exame oftalmológico é normal. Se eu tenho a dificuldade para enxergar, às vezes tem uma dor também no olho associada, e quando o oftalmologista avalia, o olho está todo normal. E muitas vezes essa pessoa ela pode não receber um diagnóstico naquele momento. Então, essa questão de entender que é uma doença prevalente em jovens, em sexo feminino, você encontrar um paciente, sexo feminino, jovem, que tem uma dificuldade para enxergar, você tem que ter uma sensibilidade maior, sabe? Desconfiar um pouco mais e se perguntar, será que isso pode ser esclerose múltipla? Outros sinais de alerta, né, incluem pacientes que têm diversos sintomas neurológicos em momentos diferentes e que muitas vezes não são encarados como uma doença única, tá? Então, quadro sensitivo, teve uma dormência em determinada época do ano, depois melhorou. Aí depois teve uma dificuldade de enxergar, depois melhorou. Depois teve uma dificuldade de controlar a urina, depois melhorou. Esse também é um sinal de alerta. E os quadros que não são tão óbvios. Então, por exemplo, alteração do controle urinário, muitas vezes o paciente acaba procurando um urologista, às vezes um ginecologista. A gente percebe que não é comum um paciente, né, em idade jovem, né, sem uma causa clara, apresentar uma dificuldade para controle da parte urinária e da parte intestinal. Então, desconfiar disso também. E pacientes que apresentam quadros de fraqueza e desequilíbrio, tá? Então, os sinais de alarme, eles acabam sendo muito relacionados ao paciente em si. Você entender, poxa, esse paciente, a gente não tem uma causa aqui para justificar essa fraqueza, a gente não tem uma causa para justificar esse quadro visual. Então, principalmente pacientes que apresentam sintomas variados, mesmo que apresentem melhores, tá? Acredito que esses são os principais sinais para a gente ficar atento à possibilidade de, não só esclerose múltipla, mas a possibilidade de uma doença neurológica, tá? Várias visitas a oftalmologistas, a otorrinos por tontura, que pode ser um sintoma da doença, a um ortopedista por um quadro de dormência nas pernas, vascular. Então, entender que, poxa, será que tudo isso aqui não é uma doença só? E isso pode ser uma esclerose múltipla. Cleiton, a gente está falando aqui sobre diagnóstico precoce, a importância de fazer diagnóstico precoce, mas em questão ao diagnóstico tardio, existem consequências se a pessoa com esclerose múltipla é diagnosticada tardiamente? Sim, então eu sempre existem, a gente até usa algumas escalas, né, para a gente avaliar o paciente de forma geral, né? Então, os pacientes que têm um diagnóstico mais tardio, né, existe uma piora bem importante nessas escalas comparado a um paciente que é tratado de forma precocemente, né? O cérebro ou a medula cada vez mais lesados, né, eles vão desenvolver atrofia de forma geral, E aí eu posso ter consequências, né? Eu posso ter um agravo tão acentuado que eu não consigo mais, digamos assim... O cérebro, de forma geral, ele tem mecanismos que a gente chama de mecanismos de reparo, de forma geral. Então, acontece o agravo, a mielina, que é a membrana que cobre o cérebro, ela é afetada, mas ela é reposta, de forma geral, ela é reproduzida. Não da mesma forma de como era antes, mas ela é reproduzida. De forma geral, cada vez mais tratar mais precocemente, eu vou chegar num grau de inflamação tão acentuado que a degeneração prepondera e os mecanismos de reparo também não ficam bons. Então, cada vez mais vai chegar numa via de lesão neuronal irreversível que o paciente vai ter incapacidade, de forma geral. Então, é como o Igor falou bem, lá na frente, no processo de envelhecimento do cérebro, é diferente de um paciente que tem um cérebro que não foi tão... que não teve um agravo acentuado, do que de um cérebro que, ao longo dos anos, foram sofrendo agravos. Então, a capacidade do segundo exemplo de ter uma resposta melhor ou de ter um desempenho melhor vai ser baixo, de forma geral. Então, assim, tratar tardiamente, diagnóstico tardio, implica dizer que eu vou encontrar um cérebro em maior degeneração, consequentemente, com maior chance de avaliar, de ir para formas progressivas e, consequentemente, com mais incapacidades. Então, a palavra-chave que a gente tem que sempre colocar em mente, né, tanto para a população de forma geral, como para os médicos que estão se formando agora, como a gente pode ajudar nesse sentido? A gente pode não ser neurologista, mas a gente pode ajudar. A gente pode ajudar estudando e tendo um consciência da doença e fazendo diagnóstico precoce, ou no mínimo suspeitando para encaminhar. Porque, exatamente, para diminuir a jornada do paciente. Então, assim... tem casuísticas lá atrás, né, que mostram que pacientes que podem demorar 5, 6 anos para chegar a um especialista e dar um diagnóstico da doença. Felizmente, isso está mudando. Ainda tem um longo caminho a se percorrer, né, mas hoje em dia cada vez mais está se falando mais sobre a doença, cada vez mais está se debatendo mais na faculdade. Você tem uma ideia, quando eu fui aluno, né, eu fui formado na UFPE, mas eu não tive uma aula de esclerose múltipla, propriamente dita. Né? Então, assim, eu vim conhecer essa doença na residência, de forma geral. Né? Então, até a educação médica também precisa evoluir nesse sentido. Né? Então, lembrar que é uma doença que ela, como o Igor falou, não é tão rara assim e afeta a população economicamente jovem. Imagina que vai afetar pessoas que são os provedores da família, de forma geral. Então, o impacto social e econômico é muito alto do paciente que, de repente, fica com sequela decorrente da doença. Então, quanto mais eu tratar e diagnosticar mais precoce, mais eu ajudo a quebrar essa barreira, de forma geral, essa escala de comprometimento que pode acontecer decorrente da doença. Doutor Igor, a gente queria que você falasse um pouquinho para a gente como é o tratamento da esclerose múltipla. É uma doença que tem cura ou apenas controle? Joia, antes de falar dessa questão, eu gosto muito de comentar sobre essa questão de cura, controle, porque carrega um pouco de estigma, né? Não só para a esclerose múltipla em si, mas para a medicina no geral. A gente pode ter doenças que não são curáveis, mas que a gente obtém um excelente controle, a gente consegue silenciar a doença e o paciente tem uma qualidade de vida excepcional. E a gente pode ter o contrário, a gente pode ter doenças curáveis, mas que deixam muitas sequelas e o paciente acaba tendo comprometimento de qualidade de vida. Então, eu gosto de falar muito sobre tratamento na perspectiva de como que a gente vai controlar a doença ali e deixar, retornar, né, devolver o paciente a sua vida com funcionalidade, com qualidade, tá? Então, isso acontece não só para neurologia no geral, mas medicina. Cura e controle são duas formas muito, acho que muito resumidas, a gente enxergar um tratamento em si. A doença não tem cura, mas a gente tem um controle que a gente acaba chegando em vários pacientes a um quadro de remissão, e a remissão ou a ausência de evidências de inflamação acaba funcionando naquele momento como uma cura temporária, né? Eu costumo dizer assim, o paciente ele não está curado no sentido de não vamos poder interromper o seu tratamento. Se a gente interromper o tratamento, a doença volta. Mas durante aquele período, a gente atinge muitas vezes a remissão e o paciente ele vive como se não tivesse a doença, vive sem sintomas relacionados ao quadro da doença, tá? Isso acontece para vários, não para todos os pacientes, mas é o que a gente busca. E o tratamento hoje, eu costumo dizer que ele tem três pilares. A gente tem o pilar da medicação, que é muito importante, a medicação específica para a doença, que ela tem a função de impedir, de controlar o quadro inflamatório, e a gente vai impedir que o cérebro sofra novas lesões. Mas o que já aconteceu de lesão prévia, a gente não consegue retomar com a medicação. A gente não tem remédio hoje que faça com que o neurônio se regenere. Mas a gente tem um cérebro que tem muitos mecanismos de reparo, como o Cleiton falou, muitos mecanismos de compensação, e por isso que a gente tem o segundo pilar do tratamento, tão importante quanto a medicação, que é a reabilitação. Então, a reabilitação ela vem como um complemento tão importante quanto o tratamento para que aquelas áreas que sofreram lesões, a gente consiga recuperar a função ou, caso a gente não consiga, a reabilitação consegue usar outras áreas do cérebro que estão preservadas para que elas consigam suplantar aquela dificuldade que o paciente tem. Então, o cérebro da gente tem uma capacidade fantástica de se recuperar e a reabilitação acaba sendo extremamente importante para isso, tá? Através de mecanismo de neuroplasticidade, que a gente chama. E reabilitação aqui é equipe multidisciplinar como um todo, individualmente para cada paciente. Alguns pacientes vão precisar de um apoio, de uma reabilitação maior com fisioterapeuta, outros com terapeuta ocupacional, outros com um apoio fonoaudiólogo, outros com avaliação de educador físico, nutricionista, psicólogo, enfermagem. Então, a rede completa, né? Realmente é uma verdadeira equipe. E o terceiro pilar do tratamento, tão importante quanto esses dois primeiros, são as estratégias de promoção de saúde cerebral. O que é que significa isso? São hábitos de vida que o paciente precisa implementar, que vão melhorar a saúde no geral, mas vão deixar o cérebro mais resistente, vão deixar o cérebro mais resiliente para aguentar o que possa acontecer de lesão, o cérebro tenha mais resistência. Então, isso inclui uma dieta saudável, avaliada por nutricionista, isso inclui hábitos de vida como exercício físico, estimulação cognitiva, interação social, uma série de sono de qualidade. Então, o tratamento hoje ele vai muito, muito além de só usar a medicação, tá? Inclui esses três pilares, medicamento, reabilitação e a estratégia de promoção de saúde cerebral. Cada um deles se complementando e não existe um tratamento sozinho, um medicamento sozinho que consiga fazer o que esses três pontos fazem em conjunto. A gente está caminhando para o final do programa e antes da gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu vou passar a palavra para o mestre em Biologia Aplicada à Saúde da UFPE e coordenador do Ambulatório de Neuroimunologia da UPE, Cleiton Borges, mas eu gostaria de fazer um pedido, se você puder falar um pouco, dos serviços públicos de saúde disponíveis para tratamento diagnóstico da esclerose múltipla, tanto você quanto o Igor. Fechando, né, eu quero agradecer o convite, né, então assim, eu sempre fico muito animado quando a gente tem uma oportunidade como essa, de a gente discutir e falar um pouquinho sobre essa condição, então quanto mais a gente falar e mais essa mensagem chegar nas pessoas, melhor, então, quanto mais pessoas conhecerem a doença, vai ser mais fácil de a gente difundir. Olha, e perceber que esse sintoma é compatível, eu vou procurar assistência, porque a gente só consegue diagnosticar e tratar bem aquilo que a gente conhece. Se a gente não discute sobre isso, a gente não tem como conhecer de forma geral. Então, é tanto que foi criado, né, há algum tempo já, o que a gente chama de Agosto Laranja, né, que é o dia, que é o mês de conscientização nacional de esclerose múltipla, né, a gente entrou nele agora, né, em agosto, então eu até parabenizo vocês pela iniciativa de a gente estar nesse momento discutindo sobre isso, né? Então, existem três centros no SUS que tratam os pacientes com esclerose múltipla, né? O mais antigo, o primeiro foi o Hospital da Restauração, de forma geral, né? Que é a doutora Lúcia Brito, né? Eu tenho existe o Hospital das Clínicas, né? Que tem os coordenadores que são justamente Igor e José Luiz, né? Eu tive a honra de ser treinado por Zé Luiz, inclusive, de forma geral, né? Então, eu fiz esclerose múltipla, me especializei nisso por causa dele. E é um centro muito importante nesse sentido, né? De destaque. Recentemente, eu criei um centro na Universidade de Pernambuco agora, né? Eu Na verdade, agora em abril, fez um ano dele. Na verdade, é um centro de tratamento na universidade voltado para pacientes com esclerose múltipla de forma geral. E aí, lá a gente consegue ter todo o apoio, né, dentro das perspectivas do SUS, do ponto de vista de diagnóstico, né, do ponto de vista de terapêutica em relação às medicações oferecidas pelo SUS. Né. A gente consegue também fazer medicações infusionais agora, né, baseado em alguns critérios específicos em alguns pacientes nesse sentido. Mas, de forma geral, nós temos no SUS esses três centros que atendem muito bem a população nesse sentido e que, certamente, os três estão dispostos e abertos a atender a população e ajudar no que for necessário. De qualquer forma, obrigado pelo convite, obrigado aos colegas, né? Obrigado a Igor, né, também, a Davi, colega da Liga, de forma geral, né? Parabéns pela iniciativa. A Liga é algo que é muito importante também do ponto de vista tanto de formação dos futuros médicos. E eu fui da Liga da Federal durante um bom tempo lá atrás, né? E essa iniciativa de vocês é muito legal. Só tenho a agradecer e parabenizar. Nós que te agradecemos, Cleiton. E eu vou passar a palavra agora para o mestre em Neurologia da UFPE e membro da Academia Brasileira de Neurologia, Igor de Oliveira, para fazer uma fala final. Bom, pessoal, obrigado, viu, pelo convite. Como o Cleiton falou, é um prazer e é também um ato de responsabilidade de muita importância a gente conversar sobre a esclerose múltipla, principalmente no momento que a gente vive agora, que é um momento em que a gente tem tratamentos muito efetivos, tratamentos que têm uma eficácia bem, bem legal, bem importante, mas que precisam ser instituídos precocemente. E a gente só consegue tratar precocemente quando a gente tem o diagnóstico precoce, né? Essa é uma iniciativa muito, muito legal. De fato, isso aqui impacta muita gente. Com certeza, pessoas agora que talvez tenham sintomas, que estão aí numa jornada em busca de um diagnóstico, possam, de certa forma, se beneficiar, né, com essa conversa que a gente trouxe hoje. E lembrar que o tratamento da esclerose múltipla está disponível no SUS, o tratamento incluindo as medicações de alta eficácia, que são medicamentos mais, vamos dizer assim, mais modernos e que têm um controle bem interessante da doença. A gente consegue acessar isso hoje pelo SUS também, tá? Aqui em Pernambuco, como o Cleiton falou, a gente tem os centros que fazem esse tratamento. Os pacientes podem fazer tratamentos por comprimidos e aí recebem um comprimido pelo governo e tomam em casa. E alguns pacientes podem fazer tratamentos por meio de infusões, seja uma vez no mês, seja infusões a cada 6 meses. Isso tudo é muito individualizado, a escolha do tratamento, mas também são afetados pelo SUS. O mais importante de toda a nossa conversa hoje é entender que é uma doença que tem tratamento. A gente precisa diagnosticar precocemente, porque com o diagnóstico precoce, com o acompanhamento instituído aí com a equipe, o nosso alvo, a nossa meta é uma vida normal. É que o paciente ele preserve saúde cerebral, que ele continue fazendo suas atividades e que ele tenha uma qualidade de vida realmente. Hoje a gente não tolera que a esclerose múltipla impacte a vida dos pacientes como acontecia tempos atrás. Porque hoje a gente tem tratamentos efetivos, só que essa é uma grande rede que a gente precisa aumentar cada vez mais a conscientização para que as pessoas tenham diagnóstico cada vez mais precoce. Tá? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Obrigado, Cleiton, aí, pela parceria de sempre. Cleiton é um amigo bem próximo. A gente divide muito esse campo aí da neuro, da esclerose múltipla. E queria agradecer também aí a vocês, de Paulo Freire, agradecer pelo convite da vida em nome da Liga. E estou à disposição aqui em outros momentos que a gente precisar conversar sobre isso. Vai ser sempre um prazer. Nós que te agradecemos, Igor. Eu agradeço também a participação do Cleiton da UFPE, membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Davi Alexandre, que fez as perguntas hoje junto comigo. Davi, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de fazer parte. E espero que essa conversa seja muito bem recebida pelos pacientes e pelos futuros médicos de informação. Com certeza. O Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast.